meio perdido. E o tempo insiste em me mostrar que só ele pode dizer hora de realizar. E ando com poucos amigos, mas que não vou abandonar. E se avançar do lado deles, sei que não vão recuar. Te apresento meu clã, anônimo de corpo e alma. Os que tem dia criticação, os mesmos que bate palma apertam sua mão. Sem ter verdade e firmeza, sorriso falso em camarins. Nunca vai ser surpresa pra mim, mano, aprendi assim. Comigo é pureza, certeza até o fim. Passo por menorzinho, de geração em geração. Ensinamento de vida, hoje a prova é meu som. E tudo que construí, caminhos que trilhei, estradas que segui, irei daqui pro mundo afora, mas deixando um pouco de mim em tudo quando eu for embora. O tempo vai, os sonhos só acontecem para os que persistem. E eu corro atrás, porque no fim todos vão em poucos dias. Tempo vai, tempo mostra, tempo faz. Se tu não vive o cara, os cronos deixa pra trás. Sabotagem de um pacto, não é o chique racionais. As ideias que deixaram estruturas abalaram como mensagens de paz. Rapaz, corre atrás do que é seu. O que foi prometido, você mesmo prometeu. E essa conquista vem após o seu esforço. Dia a dia é a vera, teu presente, né? Esboço, sai do poço, da inércia, na disponha, eu tô disposto. Não julgues como pressa, respeito, suor no rosto. E essa é a fome de viver que eu sempre tive. Meu alimento é o rap e o espírito ainda vive. O tempo passa no ponteiro, mais um passo. Só quem fecha, fecha o laço. Tô na pista desde cedo, bolando plano bolado. E nem tá ligado. Invasão de rato na tua casa, anonimato no compasso. Tempo vai e eu ainda tô aqui. Mesmo com motos e baixos, nada pode me impedir. A jornada não é fácil, quem se foda pode vir. Toma aqui, botando a cara tapa, quebrando no tonigi. Fala agora que falou que nós não ia conseguir. Aí, sigo lapidando diamante bruto. Um dia a faca quebra de tanto que eu domo. Não vou largar o meu sonho só por medo do futuro. Eu vou buscar o que eu quero, meu mano. A todo custo pode me chamar de insano. Vivo agora, pois eu sei que tempo é curto. O tempo passa, não te espero, jogo é sujo e não é justo. Então, vem que vem. Os sonhos só acontecem para os que persistem. A vida é assim, vocês que escolhem. 100 anos a mil ou 1000 anos a 100. Só sei que todos morrem, poucos vivem. O tempo vai, os sonhos só acontecem para os que persistem. Eu corro atrás, porque no fim todos morrem, poucos vivem. Relógio não para, não espera, então corre, socorre. Tem gente que não faz nada e é um porre. Então corre, eu tomo um porre de covaca, overdose. Muitas tosse, quase que eu tive um ataque, neguinho. Mas tô vivão e firmão, tô feliz. No anônimo, no som de vários irmãos. Só os criar de raiz, fazendo o nosso maior progresso. Muralha forte, faço o que posso. Processo depende do esforço do sócio. Alcança aquele que persiste, estagnar não existe. Vejo ninguém fazer nada e é triste. Fico abismado com tal decisão. Enquanto falo e nada faz, eu vou seguir minha missão. Na visão, o tempo... O passo, passo, nada fica no lugar. O tempo passa, passa, nada fica no lugar.